gostou de mim, não sente amor. Me fere, me risca de amor, me foge, não me alimenta. Não sabe que já me conquistou e agora estou sofrendo. Me fere, me risca de amor, me foge, não me alimenta. Não sabe que já me conquistou e agora estou sofrendo. Carreta de Tsunami Rosa. Alô, Felipe Matrão. Qual as armas que encontras pra fazer seus encantos, derramar seu amor em mim, mas não gostou de mim, não sente amor. Me fere, me risca de amor, me foge, não me alimenta. Não sabes que já me conquistou e agora estou sofrendo. Me fere, me risca de amor, me foge, não alimenta. Não sabe que já me conquistou e agora estou sofrendo.